Uma dor tem sempre que ter consciência do seu fardo. Uma dor tem sempre que ter consciência da sua morte. As coisas pequenas não interessam para ninguém. As coisas grandes só interessam a Deus. A Deus. Tudo o resto. É apenas a tua misericórdia, bem discreta, por sinal. Quando o dia te vi passar do outro lado da rua, calma, andando com um passo. Mas é falso, tal como tudo. Um adeus tem sempre que ser distante, apenas a distância. Isola o mal, transcende o pecado. Tudo, transcende tudo. E daí a você. Porque nada disto que eu falo é verdade. Porque isto é apenas a mentira. A pura mentira. Aquela mentira que vocês sabem. Aquela mentira que vocês estão habituados a esconder vocês próprios. Um ator tem sempre que ter a consciência do seu fardo. Um ator tem sempre que ter a consciência da sua morte. Pode ser mansa, pode ser violenta, pode ser esdrúxula, obtusa ou porca. Pode ser isso tudo. Tem que ser verdadeiramente morte. E daí? Dirá vocês, e daí? Tudo tem à nossa volta. Apenas as pingadas que vocês têm no vosso alto. E vocês vão ter que descobrir quem é o vosso alto. Apenas as pingadas são elas. Tudo o resto. É apenas uma metáfora que já perdeu o seu sentido há tanto tempo. Tudo o resto são vocês. Portanto, o vosso problema é vocês serem vocês e não serem eles quaisquer.